Olá pessoal, estamos de volta com mais um PitacoTube. Hoje é o dia 31 de maio de 2016, elegendo prioridades. Estamos fechando o mês de maio, o quinto mês do ano, e o país não saiu do lugar. O governo interino, apesar do anúncio de medidas na área econômica, mostra-se oscilante entre a tibieza e a incerteza. Mau começo. Repito, os anúncios feitos pelo Tsar Meirelles foram auspiciosos, ao menos apontam a direção certa. É Temer quem deixa a desejar, mas não quero pôr em seus ombros toda a responsabilidade pelos tropeços desse início de governo. É bom lembrar, trata-se de um governo interino. Se o Senado não votar o impeachment de Dilma, o quanto antes melhor, será um governo natimorto. É exatamente assim. Este governo ainda não nasceu. Em que pese ter um presidente, um ministério e um montão de problemas a resolver, ainda se encontra na barriga do Senado, com parteiras e aborteiras a disputar-lhe a primazia. E pensar que o Paraguai, nosso vizinho, livrou-se do bispo Lugo em 3 dias. Dá uma inveja. Eu sempre esperei que o governo Temer reeditasse o governo Itamar. Há muito em comum entre ambos, como a situação em que receberam o país, em escombros. Mas já detectei uma diferença. Temer não tem objetivos. Melhor ainda, não tem objetivo algum. Parte se deve à imponderabilidade de seu governo. Parte se deve à sua própria tibieza. Vou precisar de mais que tapinhas na mesa para mudar de ideia. No governo Itamar, também eram muitos os problemas, mas um se destacava entre todos, a hiperinflação. Foi de Itamar a iniciativa de debelar a inflação antes de qualquer outra coisa. Aquilo que se transformou para ele numa obsessão, ele obsessivamente perseguiu. 4 foram seus ministros da Fazenda. O 5º, Ciro Gomes, foi apenas tampão de fim de mandato, sendo que os principais foram Rubens Recupero, o artífice, e FHC, gerente beneficiário do Plano Real. E o resto do governo? Bem, o resto não importa e quase ninguém se lembra de algo relevante. Há uns que se lembram do Fusca Fafá, uma tentativa frustrada de se gerar mais empregos na indústria automobilística. O Fusca era um carro cuja linha de montagem não podia ser robotizada e, consequentemente, demandava muito mais mão de obra. Itamar, equivocadamente, pensou ser este o melhor caminho para gerar empregos, mas não é bem assim que postos de trabalho são criados. Para usar uma frase já bastante gasta, é economia, estúpido. E o Fusca Fafá, cujas lanternas traseiras lembravam os peitões da cantora, virou peça de museu. Mesmo assim, aquele governo foi e será lembrado pelo seu grande acerto, o Plano Real, mais que por seus eventuais equívocos. E é exatamente isto que falta ao governo atual. Temer tem a pretensão de resolver um monturo de escombros, a terra arrasada que recebeu de Dilma, resultado de mais de 13 anos de incompetência e rapinagem. Não vai dar. Ele tem 2 anos e não faria se fossem 20. O que Temer mais precisa é eleger prioridades e começar a resolvê-las uma a uma. Se tentar resolver a todas, não resolverá nenhuma e ainda passará a história como um trapalhão e um trapalhão sem topete. E por hoje é só, pessoal. Se gostaram, cliquem aí no like abaixo e compartilhem o vídeo ou o post no blog. E lembre-se, vocês podem se inscrever, tanto no blog quanto no canal do YouTube. Vejo vocês na próxima.